7, decolo agora 08, controle 120, destino 8. 208. Utilizado no ILS o Rio 5973. Rio 5973, completa final, torre 1895, bom pouso. Torre 1895, grato. Web758. 5797, bom dia. Web5797, bom dia. Contato radar, sobre uma antena 340, boa letra. Boa letra, 340. Web5797. Mais com 3 asas. Tomará no localizador externo, baixado e travado, Rio 5973. Baixado e travado, Galzinho. Alex Reale, mantendo 7. 5973 tem livre pouso na 10. O vento é de 060 graus com 4 nós. 060 com 4, livre pouso, Rio 5973. Mantenha a posição e aguarde, Romeo Charlie X-Ray. Robert Charlie X-Ray, atenta à esteira de turbulência do Boeing, livre decolagem da 17, o vento é calmo. Cinco, nove, sete, três, no solo agora aos 1-2, livre à direita, alfa, quilo, pátio 3. Web 5717, chama Recife 133325, alterna 1251. 1332521, Web 5717. Papatango Romeo Charlie X-Ray, mantenha-se em condições visuais. Informa pro ideal para o destino. Uno 995, desce para 4 mil pés, QNH 10, Uno 3, chega da ponte. 4.000, 1.000 e 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Romeo Charlie X-Ray. Romeo Charlie X-Ray, X-Ray de comando suíço, conta, controle. Romeo Charlie X-Ray, mantenha-se em condições visuais, informa pro ideal para o destino. 276. Romeo Charlie X-Ray, proa 276 autorizado, voa direto, sobe e mantém o 085. Romeo Charlie X-Ray é transporte de enfermos, confirme. Afirmativo. Ciente, Romeo Charlie X-Ray, preciso do estimado para o pouso. E se o senhor está ciente que o balizamento está desligado, conforme notamos. Afirmativo, ciente do balizamento, porém o Romeo Charlie X-Ray vem chegando depois do nascer do sol. Estimando o pouso ao 09.5, Romeo Charlie X-Ray. Gol 804, aciona a identificação, desce pro 050, chegada bom. 050, chegada bom, gente, gol 1804, permanece na chegada e após ser autorizado o uísque. Operação 3517, bom dia, chama a identificação, 10060, chegada bom. G4995 1995, desce para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 autorizado e X-Ray 995. Estabilizou 995. Zona 995, completa final, chama torre 1895. 1895, Gol 1995. Zona 804, após pelô, autorizado descer para 2500 pés. QNH 10, 13 e voa ao Sierra Vita 366, após pelô. Após pelô, desce 2500, 63. Sierra Vita 366, voa 1804. 5 no 7, desce para 4000 pés, QNH 10 no 3. 995, meia milha de Sierra. Zona 995, bom dia, contato fusão, livre pouso na 10 do Venta Calma. Livre pouso, 90, na 995. NH1 no 013. 4000, ajustado padrão, tá? 35 no 7. Abatango Romeu Charlie X-Ray, chama o Centro Recife, 1288, alterna 1260. Alfa Juliette, para o 3995. 3517, desce para 2000 pés após pelô, autorizado ELS X-Ray, reporta estabilizado. Estabilizando ILS X-Ray usando 357. Dono 607, bom dia. Aciona a identificação. Desce para 4000 pés. QNH 10013, chegada bomba. Passando pela Vita 366-84. 1804, completa a aproximação, chama a Torre Salvador, 1895, bom pouso. 1295, boa. Salvador, Gol 1804, estabilizado, baixa travada. Gol 1804, contato com os aulas, repouso na 10, 207, 060 graus, com 39. Repouso na 0, 1804. No 715, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Bonfim. Negativo, é o número 3 na aproximação, mantém a perfil da chegada. VLS da 10 da 3517. 3517, completa final ILS, chama a torre 1895, bom pouso. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3597, estabilizado ILS, passando externo. 3597, muito bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, tá 3597. Gol no 804, no solo aos 36, livre à direita, prossegue Alfa Juliette pro 8. Direita Alfa Juliette, 08, 804. No 7 da Tanta, livre pouso na 10, venta de 030 graus com 39. Livre pouso na 1 no 0, da 3597.